1-0, confirme nível Recife. 3-5-0, por gentileza. Aguardando o copo. Obrigado. 4-3-8-5-8, pista livre, autorizado, pouso, vento 1-4-0 graus, 8-9, ajuste 1013, caso seja deslocado 90 metros. 3-8-5-8, livre, pouso, teste, obrigado. Whisky, Ponte Lima, contato radar, vigilância, autorizado via chegada a AMAN, chame para descida. Está autorizado por Recife até o 080, para continuar a descida via chegada a AMAN, Whisky, Ponte Lima. TB se mantém o 060. O 060, então. Salvador, Cargo Serra, também deu a descida, 3 milhas de margem. Cargo Serra, desse mantenha o nível 040. 040, Golfo Serra, está aqui a informação, Vitor. Controle 1 no 9-1-3-5, transponder 54-54, 6310. Contejamento correto, chamo pronto, pushback, acionamento, Avianca. Quando pronto, no 01 no Xamará, 6310, obrigado. Estamos informando quando visual com aeródromo. Avião 0, Papatango, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, complete final ILS, sem um glide, chame a torre em 1186. 186, Vitor Kilo Delta. Serra Tango e Fome, quando visual com aeródromo. Sobaral, Fata. 209, obrigado, até já. Corre, Salvador, boa noite, Papatango, Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta, boa noite, prossiga. Passou, Duda, solicita cancelamento e ingresso na 17. Sim, cancelamento aceito a partir do 06, modificação de regra de voo para visual. Circule, reporte alinhado para pouso na 17. O vento, 150 graus, meia dúzia de nós. Gente, chamará na base da 17, o Kilo Delta. Prossegue via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 612, obrigado. Chegou o Serra, informe a velocidade de cada. 060. Gente. Bom, 398, vai atingir 80. Bono 398 é autorizado para o 070. Tráfego 12 horas, 8 milhas. Também na chegada a Mari, passando 060 e descida para o 40, um Charlie 208. Bom 398, descendo até o 70, quer que reduza? Tu pode manter a velocidade. Olá, Sertão, visual com a aeródromo. Chame torre 1-186, eco, Sertão. Doutor, manda a aeródromo. Autorizado, pouso, vento 1-4-0 graus, 5-9. Livre pouso para o Kilo Delta. Papatango, eco, Sertão. Papatango o quê? Eco, Sertão. Consiga. Siga Eco Serra Tango. Serra Tango, a Patrônica atrasa 6 milhas da hora. Gente, reposta 3 milhas para aliar na final. Vai preparar 3 milhas na final da hora 7, Serra Tango. 76727, reduza para 2190 nós. 2190, já está reduzindo o Éder 6727. Utilizador Campazista, 9490 da TAM. 9490, complete a aproximação ILS, tem um glide, torre 1186. Objeto 6727, desça para 2000, ajuste 63, informe o localizador. Complete a redução para 1970 nós. Reduzindo mais e descendo para 2000, acusada. Reporte em aviso 372, contra embaixo travado. 140. Pelo localizador, desça e mantenha 3000, ajuste 63. Esquerda 090, limitar pelo lote e descer para 3.013 do Oficial. Vitor Kilo Delta no solo de Salvador aos 10. Nível à primeira direita, parte 5, boa noite, bom descanso. Rudo 959, Luiz Ponto de Lima. Tem condição de reduzir a velocidade? Relativo, ao seu critério. Que reduza para 1709. 1709, Luiz Ponto de Lima. Atenda 70, gol 398. Segunda 398, desse mantenha os 50, voe na tua 055, limitado pelo localizador. Descendo para o 50, pro 055, poderia efetuar o final do R9? Então voe pro a do Serra Vitor 366 da presente. Serra Vitor 366, voo 398. 398, inicia a redução para 2109. Vai reduzir o 398. Então confins, nível 340, sua rota é 358, decola da pista 10 com curva direita, gole Gonza, 119.35, 5455 no transponder. Autorizado 340 para confins, VA, Peruísque 58, decola da 10, curva à direita, gole Gonza, controle 19935 e o transponder 5455. 3455, chama pronto para puxa e acionamento. Sente. Sistema de vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda, voe na proa 070. Seu limite é magnética 160 de Simbra. Esquerda 170 limitado pela 160 de Simbra, eu esforço forte Lima. Esquerda proa 70, 070. 070. Web 6727 estabilizado, avistando. Complete final ILS, tem um glide, torre 1186, Web 6727. Obrigado, até. Salvador Web 6727, boa noite. Web 6727, boa noite, continue a aproximação, reporte a Ravito 372 contra embaixo travado. É o número 2 para pouso. Terminará. Eco Jaratão, complete a aproximação final para pouso na 17. O vento no 40 graus, meia dúzia de nós, agilizando agora. 7, o Jaratão. Voltando. Siga. Pessoal de pouso 197 está presente, se autorizado, cancelaria o plano de instrumento, voaria na proa de, da rotatória. Então, plano modificado aos 193, possível visual 1503, proa da, direto rotatória da presente. Porto Lima. Chegou o Sierra, desça para 2000, autorizado sinal LS, sem um grade, já chegou o Sierra. 2000, autorizado sinal LS. Pushback e acionamento, Azul 4071 está autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, 4071. 94 no zero no solo de Salvador aos 1-3, e a primeira direita, chama o solo, frequência 121 decimal 9, para 94 no zero. Confirmo para 94 no zero? Solou agora os 2-3, aos 1-3, vai chamar o solo em 121 decimal 9, comandante. 121 9, vamos lá. Webjet 6727, informa o cabeceiro de locada 90 metros, o vento é 140 graus 79, ajuste 1013, cristaliza, autorizado pouso. E antes de o pouso embaixo do trabalho. Serra Tango no solo de Salvador agora às 14 no quadro, qual parte? Backtrack now. Salvador, boa noite, gol 398, final, baixo, tá lá. Gente, gol 398, avistado, tá passando duna. Continua a aproximação, reporte Serra Vita 372 com trem baixo e travado. Vai reportar o Serra Vita 372, gol 1398. 3662, aguarde 370 Natal, a saída é Picas e Pacos. Pucas e Pai, obrigado, guarda. Qual que seria o gate para o... Tá? Mantenha antes da Juliette, mantenha a posição, seu portão será o número 10, só que eu tenho um tráfego puxando no portão 9, quem vai aguardar ingresso? Afirmativo, estamos aqui na Alfa, antes da Juliette aguardando, ó, previsto ao 10. Então 3662, cópia. Natal, nível 370 via Apezulu 10. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Zipar. Controle 119, decimal 35, transponda 5457. Autorizado Natal, 370, decola da 10, curva na esquerda, Pucca, Zipar na saída, 1935, controle 5457, é o nome transponder, UTAN 3662. Correto, chame para puxa, acionamento. Chamarei. 310-13, aguarde mais alguns segundos para autorização. Bom, 398, a gente aguardando a autorização de pouso. 7, livrou a pista 10, não se escuta. Objeto 6727 prossegue via Alfa até antes da Juliette. Aguarda ingresso no pátio 1. Ciente, Alfa, aguardando antes da Juliette para ingressar no pátio 1 no web 6727. Para o táxi 4071, está com 9h30 a bordo, 4h55, até na Curitiba. Tá, 17 visual, cancelando o oficial, se possível. Tudo é possível, comandante. É, reporte externo. Reporte externo, muito grato. Oi, Salvador, é o Papa Tango e Foxtrot Lima? Whisky Foxtrot Lima, prossigo. 8 milhas da rotatória, já contato visual com o aeródromo. Gente, continue no procedimento, reporte a 4 milhas. 4 milhas da rotatória ou da final da 1-7? 4 milhas da final da 1-7. Gente, o Foxtrot Lima. Sujeito a 360, ok, o Foxtrot Lima? Passeio do tráfego lá, final da 1-7, vai girar para 1-0. Não seria o contrário, o tráfego no final da 1-0 vai girar para 1-7. Afirmativo, é o contrário. Continua para ele depois, com 398. Afirmo, comandante. Obrigado. solo, TAM 3662, posição 05, pronto para pushback acionamento. TAM 3455 no portão 8, vai aguardar a push, aguarde. 3455, gente, aguardando. Sinal 9, bem-vindo a Salvador. Confirme 3662, chamou para push. Confirma, 05. Coordene com a equipe de solo, vai passar o tráfego da companhia retaguarda, ingressando no pátio, após o tráfego da companhia e o bag da Webjet, está autorizado seu pushback, após o Webjet. Gente, após o Webjet, autorizado, são 3662. Fala, boa, 398. Luno 398, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reportando a Juliette, com 398. 360 pela esquerda. Iniciando. Ação externa para o cancelamento das casas Serra. Nós para o Serra, cancelamento a cacada agora aos 220. Circule base para a direita para pouso 97. Venta no 30 graus, 5 nós. Ocea. Box 8. Salvador, Avianca 6310, está no 1 para o pushback acionamento. Avianca 6310, coordena com a equipe de solo. Tem um Webjet ingressando agora no pátio, vai estacionar no portão 4. Após esse tráfego, está livre seu push. Como diga, em coordenação iniciará o 6310. Mas para você, qual o pátio após o pouso? A direita para lá até. Para final no 736, Oscar Gonçalves. Autorizado por Oscar Gonçalves. Vento no 50 graus, 629. O 398 confirmando, vai manter antes da Juliette aguardar ingresso no pátio. É o 398 mantendo a Juliette? Afirma, tio. Iniciando o 360, isso por Trato Lima. Sem necessidade, comandante, reduza um pouco a velocidade, continue a aproximação. Número 2 para pouso 97, vento no 50 graus, 99, aguarde a autorização. Isso por Trato Lima. Serra no solo de Salvador, aos 12-2, liga a primeira direita. Então, boa noite, bom descanso, Oscar Gonçalves. É, muito obrigado. Azul 4071, decola de Salvador agora, aos 2-3, no controle. 1-1-9, da Simão 35, bom voo, Azul 4071. Controle 109-35, controle 71. Azul 4071. Boa noite, Azul 4071. Contato radar, saída Gole, sobre o 360. 360, saída Gole, 4071. Um. 3455, prossegue até através do portão número 612, está aguardando o tráfego do 5. Prossegue até através do 612, o TAM 3455. 455 tá livre até o ponto de espera. Juliette Alfa, a torre 186 e ajuste 1013. Ponto de espera, Juliette Alfa, 1013, 3455. Na chegada, mare desça para 2000 pés. 10 no 3, altímetro, informe localizador. Assim é que eu gostaria de, se fosse possível, aprovar o 369, autoriza? Não posso autorizar o 369, por enquanto não, porque eu tenho saída gole que pode conflitar ali com o senhor aprovando o 369. Mantenha a chegada e mais próximo será autorizado o 366. Ah, tá certo. E se possível, o 368, é possível? 368 autorizado. 368 para 2500 então, informe na final do RNAV passando o 366, gol 604. Tá certo, vai pelo 368 então, desce para 2500. Muito obrigado. Então, 3455, informe que está autorizado a alinhar e decolar. O vento é 150 graus, 5 nós, cabeça deslocada a 90 metros, sua vista é 1013. Voltando, 3455. 3455, gente, autorizado a alinhar e decolar, deslocada a 90 metros. Táxi Avianca 6310, 107 a bordo, 12h30, terra Aracaju. O Avianca número do aeroporto espera agora, atrás do TAM, o ajuste 1013 e a 286, tá livre. 286 atrás do TAM, 6310. O Rio está 3662.00 pronto. Está 3662, a linha mantém. A linha mantém, está 3662. Plan 3455, decola de Salvador 27, chama o controle 119 decimal 35, bom voo. 119-35, 3455, volante. Controle Salvador, boa noite, está 3455. Boa noite, está 3455, contato radar, saída Gole, Isabel 340. Gole 340, 3455. Salvador, boa noite, Avianca 6310, como número 2, ponto de espera tá 10. Mantém a ponto de espera. Mantém. Chama o sol 3858 para Fortaleza. Também está um pouquinho cedo aí. A nossa chamada é o 00, que a gente está com transporte de órbita a bordo. puder coordenar o 330 para Fortaleza, agradeço, 3258. Afirmativo, só mais um instante e já paga a cópia. Obrigado. Avianca 6310, a linha e mantém. A linha mantém a Avianca 6310. Número 44, controle. Confere passando Conde, serviço radar encerrado, mantendo 090. Chame agora Aracaju, frequência 120, decimal 30, pioneiro 44. Correto. Azul 4071, chame agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 13325. Recife 288-3325, boa noite, 4071. Boa. Salvador, boa noite, o TAN-3662, retornando, cruzamento 900 metros, Pucas e o Par. Boa noite, TAN-3662, confere a saída, vigilância, sobe ao 370. 370, TAN-3662. Controle Salvador, boa noite, TAN-3152, transfere sentido da Quebec, cruzando 185 para 160. Boa noite, TAN-3152, identifique chegada Mari, desça para 2000 pés, altímetro 1013, informe localizador. Chegada Mari, desce para 2000 pés com 1013, reportará no localizador, TAN-3152. Xané 6310, correção, Avianca 6310, autorizada a decolagem, vento 140 graus, 8 nós. Em decolagem, Avianca 6310. TAN-3858, cópia. Prossiga, seu copiar. Autorizado Fortaleza, 330, APESU 19, decola a pista 10, esquerda, Momo Frete, 119-35-5467. Sim, 3858, autorizado conforme para Fortaleza, 330, decola a 10 com a esquerda, Momo Frete, 1935 na saída, nosso telefone 5467. Corretinho para pushback acionamento. Chama lá, 53.